Compras da Manhã, aqui, o Golo 605. Afirmativo. Decolagem autorizado, tráfego afastar à esquerda, litoral norte, mantendo o número 10. Sua curva após 2 mil pés, a terceira milha pela direita. Vento 120 graus com 6129. Decolagem autorizado, 607. Zero decolagem, gol no 607. Índia November Alfa livrou o eixo 1028, curva direita na proa de buraquinho, aguarde a transferência de comunicações. Índia November Alfa. Proa direita em buraquinho, aguardando transferência de comunicações para o controle. Índia November Alfa. Voo 1715, subo 360, chame Recife 1 no 2640, secundária 1 no 25145. 260, 2545, obrigado, bom dia. Papa Romeo, Romeo, Romeo Golf, livre acionamento, pátio 5, condição, aero está, chama pro DAX. Romeo Golf, livre acionamento, aero está, chama táxi. Uno 607, decolado 59, controle agora em 1, 9, decimal 35, mais velho. 1-1-9-3-5, Uno 607. Índia, November Alpha, transferência 1935, controle, vou ver. Transferindo para o controle, 1935, Índia, November Alpha, até a volta. Dasco, nível de voo 360, sair da Argo. 360, sair da Argo, Uno 607. De Papa Romeo, Índia, November Alpha, decolado da 17, agora ingressando corredor forte, 1 no meu pé. Índia, November Alpha, mantenha 1 no meu pé, corredor forte. Fortíssimo. Vai manter corredor forte, 1 no meu pé, até 20 milhas, senhora. Por 605, 120 graus, 8 nós, decolagem, tá final. Índia, decolagem, 1 no 0, gol no 605. Papa Tango, Sérgio Matango. Sérgio Matango. Para uma decolagem de 5 graus. Chame para a decolagem, está livre o táxi, até a interseção, está presente. É o vento 120 com 8. Autorizado a decolagem, Sérgio Matango. Sérgio Matango, Samará, para a decolagem. Voo 9280, ponto de esperança. Bom dia, aliás, e manter o 9280. Delta na escuta, por favor. E na escuta da torre, 5686, vai pro Delta. Parada pronta, hotel Limatango. Ingresso de decolagem, hotel Limatango, 120 graus, 8 nós. Zero, chame Recife, 1-2535, secundário 1-3325. 251-3325, 897, obrigado, bom domingo. Número 05, decolado 02935, viagem. 1935, bom domingo. Controle de Salvador, voo no 605, bom dia, Dael, Leda. Voo no 605, contato radar, voo 360, Dael. Ciente, no 605, ascensão 360. Acionamento da 3597. Portão 8 aprovado, chame táxi, 3597. Bora. Matango, decolado 02, pela esquerda, cruza o aeródromo vertical cabeceiro 10, reporte para girar a base. Reporte lá para girar a base, Otávio Matango. 9280, decolado autorizado para o 10, 128. Oceano 9280. American 980, Cocker Day. Send to 4,000 feet, QNH 1015. Bonk arrival. That's the 4,000 1015 and the bulk arrival American 980. Vai girar a base para a final da cabeceira 17, Otávio Matango. Autorizado a aproximação, cabeceira 17, chame para iniciar a remetida, Otávio Matango. Marca nova remetida, Otávio Matango. Gol 9280, decolado aos 04, controle 1935, boa tarde. 1935, obrigado. 0, secundário 1345. Subindo para 360, chama Recife, gol 1260, 1254. 5. Gol 9280, saída pública. Gol 9280, contato radar, suba ao 410, saída pouca. Saída pouca, gol 9280, 410. Liga. Livre, bom dia, Delta. Otávio Matango. Para emitida 128. Já é aprovado, só um minuto, 3153. Meteu 06, esquerda já iniciou, tá a perna do vento, chama para girar a base. Chama para girar a base, está autorizado, vai fazer a aproximação de grande para a cabeceira 17, anterior a 17. Ok, não tem nenhum tráfego por enquanto para 17, aproximação a critério do comandante. San 3597, corno 32 a bordo, com fins 4:20. India Alpha, questão parte principal, India Alpha, no ponto de espera torre 1-8, esse momento ajustado no 0-5, bom voo. Hoje eu tenho ponto de espera para o lado, 8-6, 3597, bom. 3153 para cópia. Aprovado, 380 Galeão, rota via Pesolô no 0, decolada 10, com curva pela direita, no perfil da Dael Leda, após Leda voa bridge. E a onda intercepta o eixo 0 V, sem conforme. 5161 no transponder, controle opera em 199, decimal 35. Portão 1-0, chama o contrafando para o posicionar. Papá, pede para o meu Golf, autorizado o táxi, chama ingresso no 7. Autorizado o táxi, até intercessão, chama para ingresso, pista no 7. Gol 9280, suba 410, chama Recife 1-8. Correção em 1-2-1-8-5, secundária 1-3-3, momento. Pode matar um recebedor? Gol 9280, na escuta. 9280. Gol 9280, suba o 410, chama Recife 1-2-1-8-5, secundário 1-3-3, decimal 65. É só falar a frequência um pouquinho mais devagar, que a sua transição além de tudo está baixa. 1-2-6-decimal-8-5, secundário 1-3-3-decimal-65. 3-3-5-3-3-6-5, obrigado. Dia, próximo, pode ser o próximo. Bom dia, 357, autorizado ingresso e decolagem pista 1-0, 110 graus 8 nós, 1015 nautilus. Papá, Romeu, Golf, ingresso à esquerda via pista, reporte lá de pronto. Sim, Matheus, vai ingressar, reportar a linha de pronto, Romeu, no Golf. Matamos meteu os 1-0, chame para girar base. Aguarde para girar base, temos um tráfego adequado para o 7, ok? Ok. Bom, eu vou fazer uma aproximação de grande anterior à pista, senhor. Ok, sente. Só aguardar para a aproximação para a cabeceira. Vai aguardar o Tony Matamos. Salvador, muito bom dia, Altan 3890, na escuta para a autorização, Recife, que é o 330, isso é informação hotel. 330, Veneza Brasileira, da Plantofópia. Afirmo. Recife, aprovado 330, rota via Peru 58, decola no 0, com a esquerda. Subida Puca, Jamo, transição Caju. 5163, código transponder, controle opera em 199, decimal 35. Vou autorizar o 330 para Recife via Upper 858, decola com a esquerda, Puca, Jamo, Aracaju, Houston, responda 5163, controle 119.35, botão 3890. Reto, chame quando pronto para posicionar. Chamará o botão 3890. Controle Salvador, tá 3597, uma boa. Tá 3597, contato radar, subou 380, sai da árvore. Veria possibilidade de prodielefo? Só um instante para decolar, deixa eu ver o golfe. Golfe. 357, autorizado por hoje, Arbor. Arbor, 357. Sérgio Matão, aguarde a cabeceira, tem tráfego inicial, é quase mais um instante. Aguardando, o Sérgio Matão, senhor. Um instante, Tatião, meu amor. 4 aprovado, sem mudar, 390. Posição 4 aprovado, tá 3890. Papá, Romeu, Golf, decolagem autorizada, 120 com 8. Autorizado 120 com 8, Romeu, por favor. Já pode parar remetido, telematango, 120 graus, 8 nós. Reportado, não vai ser remetido, telematango. Box 1-0. 1-0 aprovado, sem fax. Papa Romeu Golf, decolaram os 5, 19:35, controle, tem uma boa viagem. 19:35, camarada, seu grato, bom trabalho. Sucesso, 2015, 28105, Mr. Ellis, final report, Devin. Down to 2000 feet, confirm Ellis, X-ray. Good morning, Romeo. 17, Arbor departure. Salvador departure. Então 3597, direto ao Fito. Direto ao Fito, 3597. Direto ao Fito. Papa Romeo, Romeo Golf. Fly heading Arbor. Okay, direct Arbor from now. Thank you. Escuta, tá 3290. Escuta, tá 3290. Preciso já iniciou, no 4, confirma. Negativo, vai permanecer alguns minutos lá aqui na posição. Chamará novamente para o feedback de estacionamento, tá 3290. Gente. Runway Santa America 980. Hello? We have the runway in sight. Report established, America. What is all this telling? American 980, complete final, contact Salvador Tower 118.6. 18.6, American 980, good day. Arremetido, Hotel Matango, vento 120 km. Aliciano. Good morning, American 980 is with you, runway in sight. Direct to Sierra Nevada and Golfing. American 980, the traffic in sight, check land here, wind is 120 degrees, 07 knots. Clear to land, runway 10. Clear to land, American 980. Radio 280 from Salvador. Aprovado, participar o Índia Alfa 18 menos quanto espera com a torre 10 no 5 na ajuste. Pátio Índia Alfa, ajuste no 0 no 5 com espera com a torre 13. Monocilindro. Então, 3507, suba ao 380, chama Recife 1 no 10.0, secundária 1 no 2545. Mantenha a cabeceira no 7, aguarde para a decolagem. Traço do 757 na final com pouso autorizado pista 10. Romeu, Índia November Alfa, confirmado no Salvador. Papá Romeu, Índia November Alfa. Na escuta, Índia November Alfa. Confirme, retorno a Salvador. Negativo, senhora, estamos fazendo só as manobras com o aluno. Ok. Nada, está livre, voltando 3290. Lima Tango, atentando a esteira pesadíssima do 57, cruzou o eixo, quando pronto, 130 com 612, 1015. Papá Romeu, Romeu Gol, contact Recife Center, frequência 126.0, 125.45. Você espera 126.0, 125.45? Decolou, tá matando. Tchau, os 23 aí meteu, chame para girar base. Chama lá para girar a base, Antônio Matheus. Make a 980 on the ground at 23, leaving via Golf and Colorado 11.99. 11.99 American 980, this is Bonilla. Bonilla. Torre Salvador, boa, 3153, Zatan. A linha está autorizada. Está a ponte de 0.0. Aliás, e Matias está 3153, que está no 0. Grounder, good morning, American 980 is clear and active. Good morning, American 980, contact Alpha Juliet to gate 11. Taxi to gate 11, American 980. Girando base para final, Hotel Matangos. Autorizada aproximação, reporte para a remetida 148, Hotel Matangos. Nova remetida, reportada, Matangos. Sole Salvador, muito bom dia, aqui o Azul Alfa, Yankee Sierra. Azul Alfa, Yankee Sierra, prossiga. Muito bom dia, o Alfa Yankee Sierra está no pátio 3, pede autorização de reboque para o pátio principal, posição de número 8, infraero ciente. Ok, pode iniciar no pátio, quando está no pátio 3, que é até o portão 08, confere? Positivo. Pode iniciar no pátio 3 e aguarde para ingressar no pátio principal, o Alfa Yankee Sierra. Alfa Yankee Sierra Ciente. Decolado 25, 19, 35, Ogaj. 35, controle Salvador, bom dia, da 3153, passa 2000 na perfil da Del. Possibilidade de Badel da presente? Então, 3153, contato radar, subam 380, da El, vou direto da El. Final 380, direto da El, está 3, 1, 0. Ajuste no 05, morro. Indiávano, Pantera, 3806, 1, 0, 05, Romeu, Índia, November Alpha, agora sim solicita um regresso a Salvador. Papo Romeu, Índia, November Alpha, mantenha no meu pés, reporte Interlagos. Mil pés, reportará Interlagos, Índia, November Alpha. Real 3890, o próximo ponto espera da 1 a 0.